na proa de Fóxio. Proa de quê? Fóxio. Ah, mantém o perfil da saída, 3859. Tem, 3859. Chanel 9006, portão 612, autorizado Jantar. Chama para o táxi 9006, vai acionar na posição primeiro, ok? Tá, ok, ciente. Tá autorizado o acionamento, chama o pushback. Chama chamada para pushback 9006. Táxi autorizado até antes da Juliette, via Alfa. Táxi autorizado até Alfa, gol 9630. Cordial, bom dia, Céu Azul 2714 com a Juliette, autorização Barreiras. Subida Momo, número 3 para a cópia. Afirmativo, número 2 para a cópia, previsto é a Momo 92714. 2770, pronto, cópia? Sim, pronto, cópia. Porto seguro, nível 180, autorizado via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva à direita, subida coral, aciona 0263 no transponder, controle 120 decimal 8. 2770 autorizado, porto seguro, nível 180, conforme rota do plano, pista 10, curva na direita, coral 0263, 120 decimal 8. Correto, faz 3, chama pronto. Chama. Gol 9630, Juliette, portão 7. Juliette para 07, gol 9630. Fala, Chanel, 9006, puxa, no 06. Gente, 9006, coordenando com a equipe solo após a passagem do 37 na Gol, autorizado, portão 62. Após o 37 na Gol, autorizado no 62, Chanel, 9006. Chanel 6311, pronto, 4. Siga. Guarulhos nível 360, via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita, subida da El Leda Motiva, 5074. Transponder e controle 120 decimal 8. Recebido, 360, circulando 10, Leda Motiva, 5074, transponder 5, 1802. Correto, ponto 2, chama pronto, 6309. Salvador, 642, informação Índia, descendo até 1.5.0. 648, acione identificação, desvia a chegada à malha até o nível 050, gol no 648. Via chegada até o 50, gol no 648. Quanto possível, Duna? Confie? Se for possível, Duna. Quanto é o perfil da chegada, no 648? Manterá. Taxi Oceaner 9006, estamos com 107 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternada São Gonçalo do Amarante. Taxi 006, taxi autora 0.17, espero vir a Índia, torre 1895-1017, bom voo. Índia 1895-1017, 6006, bom. Enéia 250, acione identificação, desça via chegada à Mari para o nível 050, 6250. Negativo, vou manter o perfil da chegada à Mari. Está passando o Mike? 1, 2, 3, tem que passar para a companhia, por gentileza? para boost direcionamento, azul 2770. Autorizado, portão 3, chama track 2770. Chama lá. Flete aproximação visual, chame a torre, frequência 118, decimal 95, 2780. Só estão 5 com a torre, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, agora 621, para uma síndia. 621, acione identificação dessa via chegada BOMF para o nível 040. 040 via BOMF, para 62. Meia. Autorizado decolagem separada, zona 0, chame a 9006. Channel 63, o nome na escuta. Confirme por gentileza qual a rota copiada. Rota Azul 10, Tango Bravo Eco, e segue para Guarulhos. Sente, Channel 63, o nome. Jael Leda Motiva. Azul 10, Tango Bravo Eco, e prossegue. Sim, chame e pronto, espero que você não entra. Aproximação final, baixado e travado, visual para a nave alinhando. 2780, sente, continue a aproximação, pistano 0, vento no 60 graus, 612 nós, azul 2780. 780 na sequência, aguardando a pista. Nome estabilizado, gol no 648. Ciente no 648, após ETAP, já se via, tá livre LS, no 648. Chanel 9006, decolou 46, chame controle 1208, bom dia. 208, boa, 9006. Azul 2780, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 049. Leve pouso, azul 2780. Este é o Chanel 9006, suba via saída Momo, nível 370. Via para 370, quando possível, proate Fogbo, por gentileza. Solicitação, aguarde. 34. Sim, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895-1017, com voo. 1017, via Índia, ponto de espera 18.95, ou 2770. Autorizado barreiras, nível 140, via rota do plano de voo, pistão na 0, primeira curva esquerda, subida Malmo, após direto, 5072, transponder 20842. Disso. Malmo, batata, após direto destino, 5072, no transponder 208 ao controle de Salvador, 2714 azul. Confirme o nível copiado. 140. 160, 2A. Ah, 160, senhor. O 2714. Santos azul 2780, livrou na sua escuta. 2780, quilo, parte 3, atento ao Vale do Rio. Parte 3, atento 2780. Azul 2714, correto, chama o pushback. Salvador, gol 2065, São Paulo 360, barulho. Gol 165, autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, da Eulia da Motiva, 5110, transponder, controle 120, decimal 8. 360, conforme, primeira curva à direita, da Eulia da Motiva, 5110, 120.8, controle, está na décima, obrigado. Portão 10, chame pronto, 2065. Chamada. 770, 0, 0. 770 autorizado, alinhar e decolar. Da pistão no zero, vento 170 graus, 6:12. Autorizado alinhar e decolar o da pistão no zero, 2777. É 6250, após CITAP, desça para 2000 pés, livre LS, 1017 o ajuste. 6250. Sul 2770, decolou 51, chame o controle em 1208, bom dia. 208, bom dia, Sul 2770. Cliente 2714, chame táxi. A gente vai chamar um táxi 2714. Milhas para o marcador externo, complete LS, chame a torre em 118, decimal 9, voo 648. Positivo, 18,95, até já. Controle Salvador, azul 2770. 2770, suba via saída coral. Sou vigilante, iniciou curva esquerda, controle. Curvando à direita, o azul 2770 na saída coral, solicita a coral direto, azul 2770. Mantém inicialmente o perfil da saída. O perfil da saída, azul 2770. 8, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1,60 graus, 6:12 no 648. Livre pouso, pistão no zero, vento 1,60. Tele 9006, chame o centro Recife. A frequência é 126,85. Caso negativo 125,45. 2685, 2545, Tele 9006. Romeu 21 indicado. 159, Romeu 21. aproximação para 1090 mais. Número 3 na aproximação. Recepção 199, 62 anos. Bom dia, 3896, 2090 para 1, 50. 3896, continua descida via chegada à malha até o nível 050, 3896. Descendi até o 050, 3896, pode voltar? Qual é o perfil da chegada à malha? 3896. Alfa Juliette 01, 1648. Para o táxi azul 2714, temos 38 a bordo, autonomia de 4 horas e 45 minutos, Salterna, Palmas. 2714, siga em frente, Índia, no ponto de 3895, ajuste no 017, por favor. Negativo, pátio Índia até o ponto esperadão no 0, vai reportar ponto 2714. C63-9, coordenando com a equipe de solo. Após um Boeing da Gol parque à sua direita no portão 1, autorizado para o estacionamento. Ativo, Boeing da Gol no 1, autorizado. C48, dê passagem à terra à sua esquerda que sai do pátio após sair do Juliette Portão. Estou no 648. Sinal 95. 250, sente o vento 180 graus, 08 nós. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso 6250. Aguarda 6250. Salvador, voo 2065, pushback, estacionamento, posição 1-0. 2-0, pushback, estacionamento, posição 1-0, chama o táxi. 2-0, 0, pouso autorizado, 1-0, 1-0, grau 08, nós. Autorizado, 1-0, 6-2-0. Oi, Salvador, bom dia, azul 2714, na ponte para dar 1-0, na sua escuta. 2714, bom dia, ali, mantém 1-0, 2714. Mantém 1-0, 2714. Meu 2-1. 2-1, sim, bom dia. Sequência 1-2-1-9. Câmera 5-0, siga via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, 1-4, decolagem autorizada, pista no 0, 1-4, 0 graus, 0-5-9. Decolagem autorizada no 0, azul 2-7-1-4. Oi, Salvador, bom dia, boa no 621 no final ILS. Bom dia, baixa trevão. 621, continua a aproximação, tráfego iniciando procedimento de decolagem, 140 graus, 049, 1621. Mariano Feliz, boa no 621. 65 para o táxi, 155 a bordo. Autonomia 0420, alterna com 5. 7, informe estabilizado, está 3896. 2714, decolou 02, chama agora o controle em 1208, bom dia. Azul 2714 vai chamar 208, controle, senhor. Bom dia. 1621, vento 170 graus com 059, pouso autorizado, pista no 0, 1621. Livre pouso na pista no 0, 1621. Azul 2714, decolado na... Momo, na sua escuta. Sobre a via saída Momo, 2714, vigilante. Imagina, 2714, sobe via Momo. Para a direita, chame solo, frequência 1219. Frente direita, 219, agora 621. Bom dia. Bom dia. Bom dia, está na terceira. Uma situação com a sua rota junto ao centro, vai distante. Ok. Solo, agora 621, bom dia. Bom dia, 621, Alfa, reporte antes da direita. Alfa, antes da direita, reportamos. 2065, mantém a posição onde se encontra, agora instante para seguir no táxi. Sim, mantendo, 2065. Anemia 250, segue via Juliette, portão 2. É, portão 2, 1094, permanece sob vigilância. Certo. 365, pode seguir até o ponto, espera. Passei no 265, via Índia. Exatamente. Solo 639, pode passar a torre? Pode ir na minha escuta, só um minuto, 639. Tá já. Nona, solo voltando? Possível. Tua rota será uniforme Zulu 10 até Tango Bravo Eco e após a guarda chegar no Guarulhos. Matheus, conforme, obrigado. Foi a torre 295, com voo. Obrigado. Sai da fronte, então, autorizado, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 80 graus com 079. Puxa, né, 63 ou não? Matheus, está autorizado. Alinhar e decolar, 631. Controle, azul 2714. Funciona um pouquinho. Faz, 2714 solicita após bom, vá direto barreira, se possível, senhor. Faz, 2714. Salvador, bom dia, gol 206, ponto de espera, 109. Bom dia, mantém o ponto de espera, gol 2065. Tá 3896, 3 milhas no marcado externo, 2 mil pés, chama turre, frequência 118, decimal 95. Tá 3896. 1094, prossiga. Após Mari, pode voar na proa de Duna? Você vai manter o perfil da chegada mais. Azul 2714, controle. Só escuta, azul 2714. Eu tenho o seu plano de voo aqui autorizado, após mão direto Barreiras. Primatismo, mão direto Barreiras. Seu grau 079, informarei pista livre 3896. Consegue aproximação, guardando a pista livre da 3896. Controle Salvador, azul 2770, solicita subir para o nível 220. Negativo, eu vou manter inicialmente o 180, 180 até eu lhe transferir para o controle adjacente. 180, azul 2770. Luna 094 após a posição STAP e continua via para 2000 pés, ajuste 1017 em forma estabilizada. Vai descer via, pois pode estar estabilizado. Luna 2770, mantém o nível 180, está a 6 milhas da posição coral, o serviço radar está encerrado. Tenho o controle Léo, frequência 120 decimal 1 e faça a solicitação diretamente àquele controle. Controle Delta 201, azul 270. Controle Ocean 63 do nono. 63 do nono. Contato radar na decolagem, suba a via saída da EL. Nível 360. Posição aeromótica? Somente manter o perfil da saída da EL. Perfil, 63 do nono. Declaro Lima de Mal. Lu 1065, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e manter 1-0, voo 2-0-6. Agora com intensidade 3, esse eu recebi um pouco mais baixo. Sol Leone 219. 219, ali para a direita, está 380 mais ou menos. Tá 3896, a foto do aqui da final. Tá 3896, siga via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, pro 8, tá 3896. Reclagem 1-0, pro 2-0, mesmo. Salvador, bom dia, o voo 9630 para Recife, está sentindo a informação em campo cópia. É, 9302, continua descida para o nível 050, executar a chegada a Mário, 930 Mário, a partir de Mário autorizado via. Partiu, controle Salvador, bom dia, voo 2065, da El passa 1500. Saída da El via no perfil 2065, viu? 2065, hotel 360 da El. Via, saída da El. Via da El. Salvador, uma chance do 9302 com a Duna. Fala pro de Mari e executar a chegada a Mari, 9302. Poxa, permanece então Mari e faz a chegada, 9302. Controle Gono 094, pode voar direto Índia Serra com referência? Ativo. Mantenha o perfil informe estabilizado. Gono 094. Nossa, qual o número do pouso? Número 1. Ah, tá bom então. Tem que manter o perfil, né? Eu mantive. Sempre assim, tá bom. Ciente. Coisagem 63, vamos voar Mátima. Tô? 63, eu não mantenho a pessoa da saída. 63, eu não ouro. localizado no LS, o Gol 1094. 094, passa a posição Duna, cruza 2700, chame a torre, frequência 118.95, pouso, comandante. Obrigado, é o motivo. Salvador, bom dia, Gol 1094. Gol 1094, continue aproximando. Só aguarde a autorização de pouso no 094. 4. 30, já teve a nossa autorização? 30, pronto, 4. Pronto, 4, vá no 630. 370 para Recife autorizado, decola pista 10, sai da Puca, transição Caju. Após Caju, conforme rota. Controle na 20.8, transponda 5120. 0, chame o centro Recife. A frequência é 125.1 e caso negativo, 13395. 3395, obrigado. Saí da Puca, Caju. Decola da pista na 0, controle na 20.8, transponda 5120. Correto, Gol 630, sempre para o pushback, excelente. Está pronto para o pushback, excelente, o Gol 630. Autorizado, pushback, excelente, chama o taxi. Sente, autorizado, chamará. Turno 094, vento 180 graus, 049, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, na 10, 1084. Confirmar o número do Oxa 9302 na aproximação. 01 agora. Oxi, obrigado. 2794 na escuta? 2794 na escuta? 2794 na sua escuta, senhor. Número centro Recife 12685, caso negativo 12545. Recife 2825-2545, azul 2714, boa. Boa. Gol 2065, controle. Gol 2065. Aqui é fácil, a sua frente 16 milhas, cruzando o nível 190. Chame o centro Recife, frequência 125.1, caso negativo 133.95, ou 2065. Tráfico, chama Recife 251-3395. Bom dia. Gol 1094, solos 20, libera direita, chame solo em 1219. 219. Gol 1094, bro. Gol 1094, siga via Alfa, reporte em São Juliette. Alfa, São Juliette, Gol 1094. Salvador, exército. Estou acionando 6140, promoção 200, autorização 1, Maceió. Ministério 940, prepara PUC, aguarde um minuto, copa. PUC, aguarde a copa, acionando 6140. Bola 630, estamos próximos para o táxi, com 123 a bordo. 2 horas e 50 de autonomia, treinando no ACO. Autonomia 30, chega aqui ainda para o ponto de espera. Com o relator 1895, ajuste no 017, bom voo. 1895 no 017. Terra Índia Alfa, prossiga. Mantendo 802, 2 milhas de Conde. Quase. Informe grau de descida. Direto pelo repórter para a descida, Sede Alfa. Juliette, Bruno 0, gol, 90 na 4. Confirmar após a passagem do gol? Afirma, após a companhia, portão 10. Sente. Bom dia, voo no 630, ponto de espera na 0, pronto. Voo no 630, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado pronto. Portaria alinhado pronto. Descida. Para 4 mil pés, ajuste no 017. 4 mil pés no 017, pés de alto. Número 630, decolagem autorizada, pista no 0, vento 200 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, pista no 0, gol 1630. PLS, Oxana 302. Oxana 302, chega a torre 1895. 295, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Oxana 302, PLS. Java 302, bom dia, continue a aproximação no zero, vento 200 graus, 069, aguarde autorização de pouso, 9302. 9302, aguarde. Uno 630, decolou os dois outros, chame o controle em Uno 208, bom dia. 208, bom dia. Dani Salvador, voo no 630, decola, bom dia. O 630, contato radar, subo 370 via PUCA. Ok, sobe o 370 na PUCA, o na 630. Chanel 9302, pouso autorizado no 0200 graus, 059. Teve pouso, pistão na 0, Chanel 9302. 561. 140, mais coisa para cópia. Na cópia, 6140. Eu vou estar, eu vou 561. Foi Duna. Duna, 9561, no pegado. Após, Caju, segue uniforme Zulu 97, após conforme rota. Controle Salvador 120, decimal 8. Transponder 5137. 0 autorizado, mandou um 0 com a esquerda, Puka, Caju, Ape Zulu 17. Controle 1208, transponder 5137. Janela, 6140. Chanela 40, protegimento correto para o feedback excelente. Valeu, não 40. Volume 620, pronto, cópia. 620, pronto, cópia. 360, para Congonhas, roda pistão 90, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, interceptando informe Zulu 90, após informe Zulu 6, após conforme. Controle 120, decima 8, transponda 5130. Leda 360, Congonhas. E a Aper Zulu 10, Aper Zulu 6. Retorna 10, Andai Olenta Motiva, 1208 ao controle, 1130 ao transporte. Clássico 621, chama para feedback sonora. Solo 302, solo 31 na direita, Fox solo 121, decimal 9. 29, bom dia, Oxan. 9302. Solo Salvador, bom dia, Chanel 9302, livrou. Chanel 9302, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, Chanel 9302, obrigado. Posição número 1, pode possuir autorização para Maceió. Romeo 48, 100.